paz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos e um cachorro, um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Programa do Carlos City. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Nós somos La Luna e Vinícius. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt, tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, gente, moçada, aqui no programa Carlos Pitt hoje, tô recebendo esse garoto diretamente da cidade de Guarulhos, Lucas Gentil. Opa, tudo bom? Tudo bem, prazer, Lucas? Prazer estar aqui com você, Carlinhos. Vai ser um prazer estar aí. Você já é de casa, já tá aí participando junto com a gente nos shows, nos eventos também. Isso aí, dando sempre aquela canjinha. É, uma canjona. Não tem nada. Você gosta quando eu faço, canta uma musiquinha? Não é musiquinha. Ah, não é. Ó, me dá um CDzinho, mas não é CDzinho. É tão sofrido, Lucas. Lucas, você é tão novo, mas já tá aí com uma carreira, assim, almejando grandes passos, né? Tá saindo, eu sei que tá saindo. Bom, a gente vai falar, o programa aqui vai falar um monte de coisa da sua carreira, do que tá saindo também, das novidades que você vem por aí, né? Mas como é que tá pra você, tão pouco tempo assim, você é um rapaz novo, né? E tá aí já adentrando na música sertaneja, nos shows. Eu sei que você também veio de uma outra levada, que é do rock, né? Como é que tá pra você estar no meio do sertanejo agora? Então, eu tô agora no sertanejo faz pouco tempo, vai dar um ano aí que eu tô no sertanejo, antigamente tava no rock mesmo. E agora eu tô indo aí junto com você, com outros cantores aí na noite. Vou começar a fazer algumas matinês sertanejas. Tá legal, uma ideia boa, gostei. E é isso aí, estamos sempre procurando evoluir. E o que seria essa matinê que você vai fazer agora aí? Então, a matinê é aquela coisa que sempre que tem nos bares, só que não pode entrar de menor. E como eu tô cantando agora... E eu sou de menor, tenho só 15 anos. Eu queria poder levar meus amigos. É verdade. Então eu tive a ideia de fazer uma matinê, que vai dos 12 até os 17 anos. E aí eu vou poder entrar com os meus amigos aí pra poder... Mas quem tem mais de 17 também pode? Pode. Lógico, né? Pode. Outro fato, bebida alcoólica. Não vai ter. Não rola. Não rola. Até... Aí é um problema, né? Menor bebê não dá certo. Não tem nome. É a primeira pergunta que seriam fazer com toda certeza, né? Com certeza. E as casas estão aceitando a ideia? Estão aceitando. Estão todo mundo acreditando. Uhum. Esperando que vamos... Talvez dê certo, né? Já está dando. Tá dando certo, tá já dando tá certo. Certo. É isso aí. Mas e aí? E o videoclipe? O videoclipe, então. A gente gravou... Eu gravei com todos os meus amigos. Teve a participação de bastante gente que ajudou a gente. E... É isso aí, foi bem legal, a gente gravou na minha casa. Pegaram uma gatona lá pra fazer o vídeo, porque viu os making off, as fotos. Foi legal. Quem que é, modelo? Modelo, Aline Mineiro. Ela é assistente de palco do programa da SBT. Certo, e vocês fizeram em vários pontos. vários pontos. A gente fez na minha casa, num barzinho, colégio escola, no cabeleireiro, na academia. Então o pessoal pode esperar aí. Pode esperar que vai vir um negócio legal. Vamos lá, a gente já está ansioso aqui, inclusive o seu público que está crescendo, tem fã-clube já, né, Luquinha? Isso, tem até fã-clube, estou com fã-clube no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ó, que chique, isso ajuda bastante. Um abraço para as meninas aí. Um abraço para as minhas fãs aí que estão me ajudando sempre. Eu amo muito vocês. É, olha aí. E fica na cola do Luquinha aí, né, meninas? Eu sou menino, tô solto, sobrou pra quem tem 18, eu tô no ponto, tô pronto. Vai na frente que eu te encontro. Fala que tem medo, sou novinha, acha que vou apaixonar. Não vou brincar de amor, vou dar carinho sem neguinho pra você não se apegar. Só ver filme de terror, se eu tô sozinho em casa, eu ligo pra você vir me encontrar. Rapidinho, por favor, porque mais tarde tem balada e eu não posso atrasar. Nem pergunta onde eu vou, eu tô na pista, você tá na minha lista. Já faço a nossa graça pra me usar. Eu sou menino, tô solto, sobrou pra quem tem 18. Eu tô no ponto, tô pronto, vai na frente que eu te encontro. Eu sou menino, tô solto, sobrou pra quem tem 18. Eu tô no ponto, tô pronto, vai na frente que eu te encontro. Teu show, você tá já tem a banda prontinha já? Tenho, eu tenho uma banda que eu tô tocando direto aí com o pessoal aí. O pessoal tá me ajudando bastante, dando bastante conselho aí. Certo. E é isso aí, né? O que você tá com 15 anos? 15 anos. Qual a sua dificuldade que você tá encontrando em todos os sentidos, né? De música, de entrada nas casas de shows, de... Enfim, o que você tá achando mais dificultoso? Então, é isso mesmo, é questão da idade, que dá bastante trabalho. Sempre que eu vou em alguns shows, aí eu tenho que colocar pulseirinha que eu não posso beber, tenho que estar junto com meu pai que acompanha sempre. Certo. Mesmo que eu fosse de maior, sei que meu pai estaria me acompanhando. Certo. Isso quer dizer que a fiscalização das casas estão a risco. Então. É um ponto positivo, isso, né? Isso, com certeza, com certeza. E é isso aí, sempre dá trabalho pra fechar show, muitas vezes não pode fechar porque eu ainda sou de menor. E é isso aí, até por isso que a gente tá criando a questão das matinês, uhum, pra poder... Mas também vai ganhando praia, como se diz, né? Experiência também. Isso, com certeza. Vai ficando conhecido, vai fazer um trabalho com o pé no chão. Isso. Toma, você vai longe, né? Como se diz, né? É. E por que a saída do rock pro sertanejo? Então, eu sempre gostei muito do sertanejo. Sempre gostei, meu pai sempre me escutava no rádio do carro, né? Sempre no sertanejo. Só que eu sempre gostei muito do rock por questão dos meus tios, parte da família, eu sempre gostei bastante do rock. Uhum. E eu sempre fiz aula de guitarra, e eu gosto muito de tocar guitarra, tô me formando esse ano. Uhum. E eu sempre fui no rock mesmo, aquele rock nacional. E aí, você pretende botar uma... Tem muitos artistas, eu também gosto muito, tem muitos artistas que colocam umas pitadinhas de rock, ou sei, de outros estilos. E você pretende o seu trabalho também? Um pouquinho, sempre é. Por exemplo, legal. O Edson e o Hudson, eles entraram com uma pegada de rock que deu muito certo. Deu muito certo. Tem muito sucesso. Exatamente. E você também pretende dar uma... Pretendo, até que foi um conselho que o Marrone, do Bruno Marrone, me deu. Falou que, na época eu tocava rock, ele falou assim pra mim: vai por sertanejo, que no sertanejo você vai ganhar dinheiro. Aí. Mas coloca aquela pitadinha de rock e vai ficar legal. É, não vai cair, não vai matar música, não vai morrer com também. Com certeza. Né? Ô, Lucas Gentil, pra quem quiser conhecer seu trabalho, falar com você, contratar você, redes sociais, como é que faz? Só entrar no meu site. Meu site tem acesso a tudo, Facebook, Twitter, Instagram. Tem acesso pra tudo, contato do pessoal que tá fechando meus shows aí, é www.lucas2cs.gentil.com.br. Certo. Vai gravar Paragadá também do Carlos Pitt? Vou gravar, com então, certeza. Breve aí, moçada, chegando Paragadá também, uma composição minha, com os arranjos, produção minha e do Carlinhos Cocó pra vocês. Espero que seja sucesso também nessa carreira. Com certeza. Bom, vamos fechar com a Menino Solto. Vamos que fechar. É a música de trabalho. Vamos lá. Obrigado, garoto. Valeu, Carlinhos. Sucesso. Programa Carlos Pitti. Eu sou menino, tô solto, sobrou pra quem tem 18. Eu tô no ponto, tô pronto, vai na frente que eu te encontro. Ah,